pare agora aonde você está. Deus quer falar com você, porque do jeito que está não dá pra ficar. Alguma coisa tem que acontecer. Eu sei que maltrataram teu coração, pelo teu olhar eu posso perceber. Disseram coisas que jogaram você no chão, mas hoje Deus veio te dizer que aí não é o teu lugar, porque você não é o perdedor. Pois a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Você é um servo do Senhor, ninguém pode calar a sua voz, nada pode apagar os seus projetos, ninguém pode ferir o ungido do Senhor. Você não está só, Deus está por perto. Você pode cair, mas Deus te levanta e te levanta mais forte pra surpreender. Pra vergonha do inimigo você é honrado, contra o ungido do Senhor ninguém pode mexer. Ninguém pode calar a sua voz, nada pode apagar os seus projetos, ninguém pode ferir o ungido do Senhor. Você não está só, Deus está por perto. Você pode cair, mas Deus te levanta e te levanta mais forte pra surpreender. Pra vergonha do inimigo você é honrado, contra o ungido do Senhor ninguém pode mexer. Levante a sua mão, ungido do Senhor, agora. Receba a força do Senhor e se prepare pra sentar à mesa com o rei. Faça igual a José e não desista dos seus sonhos, porque vai valer. Você vai estar com o rei e todos os seus inimigos vão te ver. Oh, oh, oh, oh. Ninguém pode calar a sua voz, nada pode apagar os seus projetos, ninguém pode ferir o ungido do Senhor. Você não está só, Deus está por perto. Você pode cair, mas Deus te levanta e te levanta mais forte pra surpreender. Pra vergonha do inimigo você é honrado, contra o ungido do Senhor ninguém pode mexer. Você pode cair, mas Deus te levanta e te levanta mais forte pra surpreender. Pra vergonha do inimigo você é honrado, contra o ungido do Senhor ninguém pode mexer. Ninguém pode mexer. Não, não, não. Ninguém.